Boa tarde. Voa 9210, desce para 3 metais, só existe na 0 na 4. 3 na 0 na 4, voa 9210. 3530, chama Recife na frequência 1262-85, alterna 1252-45. A primária é 1265. Afirma. Primária 1265, alterna 1245, TAM 3520, bom dia. Bom dia. Toglu, that's correct? That's correct, yeah. De São João, de frente São João. Bumble 1, correct. Thank you very much, I'm sorry for the inconvenience because there is too much background noise. Correct. We'll pass for pushback and shut up. I call you over, shut up. Well. É 3896, complete aproximação, chame torre na frequência 118-95. 1895. 9210, desce para 2 na PES, o ajuste permanece, autorizado a LSX da pista 90, repasse estabilizado. Pode estar estabilizado, 192-2000. Que legal no 0 no 4, autorizado pelo 1-0, vento calmo. Legal no 0 no 4, uso autorizado pistão 0 da 3-2 no 6. Sobre exemplo, no menos, solo aos 33, libera direito, táxi via Alfa, Juliette, portão 7, na minha escuta. Juliette, portão 7, na sua escuta, tá 3896. Salvador Argentina, 1911, ready push back and start up, stand Chile. Push back and start up, push for taxi, Argentina 1911. Call you for taxi, Argentina 1911. Taxi aproximação, chame torre na frequência 1918, décima 95. Leite 95, bom dia, 95. Bom dia. Amador, bom dia, voo 9210. 9210, QNH no 0 no 4. Autorizado pouso, pistão no 0, vento calmo, 1 nó. Nível pousão no 0, voo 9210. 1220, na sala 38, libera a direita, taxi via Alfa, mantenha antes da Juliette, não me escuta. Alfa, antes da Juliette, não se escuta, com 910, 910. Salve. 1911, lista roda. Salvador Argentina 1911, resta. Argentina 1911, approved text via F1, India and Alpha. Come again, I hold the points on the way 10. Chimanito 0014. Argentina Alpha, Nico, runway 10, Argentina 1911. Primate, come again, I hold the points on the way 10. 118. Maintain a frequency. Argentina 1911, please confirm taxi way to runway 0. Juliette, go 9010. Argentina 1910, turn left, taxi via April 1. After India, report on holding point runway 10. Roger, April 1, and after India, I will report runway 10, Argentina 1911. Fogão 9210, ingresso Juliette, portão 11. Juliette, portão 11, gol 9210. Argentina 1911, runway 10, ready to take. Argentina 1911, clear the lineup and take off runway 10, wind 210 degrees, 02 knots. Taking off the runway 10, Argentina 19 and 11. Argentina 1911. Airborne 845, contact Salvador, departure control 119.8. 119.8, muito obrigado, bom dia. Salvador, departure, muito bom dia, Argentina 1911, crossing 1700. Venezuela 1911, we receive contact at departure, climb to flight level 380, now fly direct Lira. Climb to flight 380, fly direct Lira, Argentina 1911. Uno, informação é o hotel, autorização Galeão. 561 autorizado, Galeão, Via Pesulu 44, Serra Golf Romeo, Alpena Viver 857 Moço. Nível autorizado 360. Decolagem da Pesulu 0, com primeira curva à direita, na saída São Uno, Leda, Dóquilo. O transponto 5522, controle de Salvador, opera em 119.8. Autorizado Galeão, via Pesulu 44, Serra Golf Romeo, Upper November 857, Monstro 360, autorizado, decola da 1-0, primeira curva direita. Sambo Alfa, Leda, Doclo. 5522, transponder, 198, controle, voo 1-5-6-1. A saída é Sambo Uno, negativo Sambo Alfa, é Sambo Uno, Leda, Doclo, voo 1-5-6-1. Sambo Uno, Leda, Doclo, 1-5-6-1. Ano 561, correto, chame pronto, pushback funcionamento. Agora. Carei do Domino? Now 1911, fly heading Porto Seguro and climb restrict flight level 340. Flight level 340, they in Porto Seguro. Sierra Golf Romeo, is that right? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Number 2, Argentina 1911. Okay, that is Porto Seguro, Sierra Golf Romeo, climb flight level 3, initial 340. That's right. 19011, contact the receipt, the frequency 125.1, if enable 123.80. Receiver 1251 123 170. 1238. 1238. Muito obrigado, bom dia, senhor. Bom dia. No 561, no puxa acionamento no 02. No 561, no autorizado se tiver acionamento, chama pronto, táxi. Chamar a táxi no 561. Salvador, gol 9211, ciente da Índia, autorização, Guarulhos. 192-1, autorizado Guarulhos, via 190 após segue conforme a rota do plano, nível 340. Decolagem da pistola 0, primeira curva direita, saída São Vuno no Leda Doppelo. Corrigindo, São Vuno no Leda Motiva, saída. Acena no transponder 5531, no controle Salvador, opere 119.8. 340 autorizado, pistola 10, saída São Vuno. Motiva, e depois da outra curva direita. Transponder 5531 e o controle 19-8. 1921, correto, chama pro amplo, chama pro acionamento. Chama. 2 Salvador, muito bom dia, eu vou 1-1-1-1-8-1-1. 1-1-8-1-1, aguarde de cópia. Gol 1-8-1-1 no protocópio? 1-8-1-1, autorizado Porto Alegre, via Upers Lu 21, segue conforme a rota do plano, nível autorizado é o 340. Decola da pista 1-0, primeira curva direita. Saída Arbor 1, Elefa, após Elefa, voa direto Nitibo, November, Índia, Tango, Bravo, Oscar, e então intercepta a aerovia. Aciona 5530 no transponder, 119.8, frequência do controle Salvador. Cliente autorizado para Porto Alegre, o 340, Viantas, junto com a rota do plano. Recorda 1-0, com a primeira curva à direita, na saída Arbo, 1 na posição alerta, após 20 direto. Transponder 5530 e o controle 198. Gol 1-8-1-1, correto, chama para o pushback funamento. Para o táxi Golo 561, 176 a bordo, 3 horas e 45, Campinas. Golo 561, livre táxi via Índia, chame no ponto de espera pronto, ajuste ao altímetro 104. Via Índia, chamada pronto no 561. Golo 561 já está pronto. 561 autorizado, alinhado decolado, soma 0, vento 290 graus, 04 nós. Livre decolagem 561. Voando 561, decolar o 04, chame o controle de salvador. 119, decimal 8. 198, 1561, grato. Controle, bom dia, Gol 561, no São Bruno. Gol 561, contato radar, suba nível 360, São Bruno. 360, São Bruno, no 561. Salvador, bom dia, eu tenho 3601 com a Índia. Bom, no 561 voa Leda, já aproveita e evita uma formação aqui na proa. Boa, Leda. Leda, 561, obrigado. Sobe a rota do plano, nível 360. A decolagem está piscando 0, primeira curva à direita, saída São Bruno, Leda Motiva, 5537 a transponder, 119, decimal 8, controle Salvador. Poderia confirmar a saída? Afirma, saída São Uno. Sierra, Alfa, November, Peter, Oscar, Uno, São Uno, Leda Motiva. Ciente, São Uno com a Leda Motiva. São Paulo, 360, curva direita, pista 10, 5537, 1198, professor Lu 10, Pubaco. 3601, na posse Cubave, segue conforme a rota do plano, chame pronto, chame adicionamento. Assim o fará, obrigado. Com 61, suba restrita nível 320. Com 61, 320. Bianca Oscar, Charlie Bravo. Assim, prossiga. O Oscar Charlie Bravo, estacionado na parte 3, solicita autorização de rebote para a parte principal, para o Finger número 2. Aguarde para isso do rebote, Oscar Charlie Bravo. Positivo, senhora. Obrigado, vamos aguardar. Por 1921, na escuta? Salvador Azul 9091, Amazonas, vamos ver. 19091, bom dia, bate 4. Vá. 19211, né? Escuta. O Oscar Charlie Bravo autorizado início do reboque, champanhe ingresso no pátio principal. Positivo, senhora. Oscar Charlie Bravo, ciente, iniciando o push. Mantendo a escuta, chamarei antes de ingressar, obrigado. Azul 9091, cópia? Na escuta. 9091, autorizado Campinas, via Pesluna 0 por base, foto do plano. Nível de voo 360, decolagem da Pesluna 0, primeira curva direita, saída São Bruno, Leda Mótiva, 5532 da Transponder, 119.8, controle de Salvador. Autoridade Campinas, nível 360, peso 1 no 0, base, outro plano, decolando 0, São Bruno, Leda Mótiva, Transponder, 5532, controle de 98, outro 190. 9091, correto, chão pronto, chuveiro funcionamento. Tá pronto, botão no 0. Botão no 0 autorizado, chão pronto, parque, do azul 9091. Livre do pushback azul 9091. Azul Gol 1161, posição em A11, estou ciente da informação Índia, pronto, cópia. Gol 1161, autorizado Guarulhos, via Azul 10 Taubaté, o nível autorizado 360. Decolagem da Pistuna 0, primeira curva direita. Saída São Bruno, Leda Mótiva, 5535 ao transponder, 119.8, frequência do controle de Salvador. Autorização 360, Azul Gol 10 Taubaté. 5535198, São Bruno, Leda Mótiva. Gol 1161. Gol 1161, correto. Chamo pronto, chuveiro de acionamento. Chamarei. Contacte azul 9091 no POB, uma centena, economia 30 e 35 ao terno, Ribeirão. Azul 9091, livre site, repartiu no Índia, ponto zero, pistão 0, reporte pronto, ajuste altímetro em 1094. Contacte Patinho 1 no Índia, vamos esperar contar pronto, azul 9091. Paulo Salvador, aqui o Aviança Ótica Charlie Bravo. Prossiga. Podemos ingressar no pátio principal? A frio, no pátio no término, 02. Sim, obrigado. Azul 9091, autorizado, aliás, de placa 0, vento 280 graus, 039. Ainda vamos no 0 azul 9091. 4091, decolou 23, chama o controle Salvador em 119, decimal 8. Controle 098 azul, 909. Controle Salvador azul 9091, New Base, na Sambo 1, pode. Azul 9091, contato radar, sobre nível 360, saída Sambo 1. Sambo 360, Sambo 1, azul 9091.